Hola, querido. En esta serie de estudios veremos algunos temas presentados en el Evangelio de San Lucas. Comenzaremos hablando de la manera como fue escrito este Evangelio. Lucas 1:1 dice lo siguiente: Excelentísimo Teófilo, muchas personas ya tentaran escribir a respecto de las cosas que aconteceran entre nós. Olha como começa Lucas. Muitos têm se dado o trabalho de fazer relato. Isso quer dizer que se reuniram, conversaram, trocaram ideias, escreveram. Não somente planejaram ou intentaram, mas o fizeram. Escreveram o relato. Isto significa que quando Lucas escreveu o seu evangelho, outros já tinham feito a mesma coisa. Pelo que a história registra, sabemos que, por exemplo, Lucas e Marcos estiveram em Roma na mesma época. Sabemos também que Marcos escreveu o seu evangelho antes do que Lucas. Assim sendo, Lucas teve, com toda certeza, que ter tido a oportunidade de ler o que Marcos tinha escrito. É muito provável, inclusive, que ambos tivessem conversado sobre o assunto, pois em Lucas há relatos aparentemente baseados em Marcos. E não é só isso. Mas Lucas também deve ter ouvido falar outras testemunhas oculares e outras pessoas que conviveram com Jesus e como fruto de toda essa investigação, escreveu seu evangelho. Bom, aqui vemos que recolher informação de outros não é contrário à inspiração. Um escritor inspirado pode recolher informação de outros e o Espírito de Deus pode guiá-lo nesse trabalho. A inspiração trabalha desse modo. Bem, Lucas começa dizendo, muitas pessoas já tentaram escrever e acrescenta, a respeito das coisas que aconteceram entre nós. Quais eram essas coisas que tinham acontecido? Pois, basicamente, as profecias sobre o Messias que estavam se cumprindo e as ações e palavras de Jesus. Porém, sigamos adiante. Depois de falar a respeito daquilo que os outros tinham feito antes dele, Lucas contou a Teófilo que ele mesmo tinha feito para produzir o evangelho, como ele tinha feito esse trabalho. Ele pesquisou com esmero, escreveu ordenadamente. Assim sendo, também eu, diz Lucas, excelentíssimo Teófilo, tendo pesquisado todo isto com muito esmero desde a origem, tenho decidido escrever ordenadamente. Agora, pelo jeito como Lucas se dirige a Teófilo, chamando-lhe de excelentíssimo, deve Teófilo ter sido uma alta autoridade do governo romano. Talvez tivesse sido um conhecido ou amigo de Lucas. Alguns acham que era um rico cidadão grego de Alexandria, de Síria, possuidor de muitos escravos, em cuja casa Lucas poderia ter nascido, escravo dele, a quem Teófilo teria enviado a estudar medicina na Universidade de Tarso, onde mais tarde Lucas conhecera a Saulo de Tarso, que veio ser Paulo. Outros acreditam que Teófilo poderia ter sido um converso ao cristianismo, a quem Lucas tinha preparado para o batismo. Na verdade, querido, não é possível saber com certeza quem era Teófilo. Mas sim podemos afirmar, sem cometer erros, que se tratava de um importante personagem para Lucas e que Lucas preservou essa importância ao lhe dedicar os dois livros. Primeiro, o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Agora, por que Lucas lhe dedicou esses dois livros? Ele tinha algum propósito? Ou foi somente um gesto de amizade? Ah, isto é interessante. Observemos. Lucas conhecia o evangelho de Marcos. E sabia que Marcos escrevera seu evangelho dirigido para os romanos, a mentalidade romana. É bem provável também que o Evangelho de Mateus já estiver escrito nessa época, e era fácil perceber que Mateus tinha escrito o seu Evangelho dirigido para os judeus, para que se convenceram de que Jesus era o rei prometido de Israel. Então Lucas achou em dedicar seu Evangelho aos gregos, e por tratar-se dos gregos, utilizou elementos que se adaptariam melhor à maneira de pensar deles. Esta é a razão da forma histórica do Evangelho, a menção das contribuições dos outros, a referência ao tipo de pesquisa que realizou e a forma rigorosa e ordenada que Lucas seguiu quando escreveu o Evangelho. Vamos agora na segunda parte. Enquanto Lucas investigava a história de Jesus, se encontrou com uma história que o emocionou profundamente, a história do nascimento de João o Batista. Aqueles eram tempos difíceis, muito difíceis, tempos de Herodes, rei da Judeia, diz Lucas. Não precisa dizer mais nada para descrever as condições que sofria a nação. Herodes, o grande, era um tirano covarde, abusivo, humilhava-se vilmente ante o poder de Roma, com a mais servil atitude, porém, ao mesmo tempo, explorava a nação de Israel. As pessoas sentiam-se prisioneiras do seu governo. Os impostos excessivos tinham o povo na completa miséria, doações obrigatórias para os escribas, impostos para o templo, impostos para Herodes, impostos para Roma, e o abuso constante dos coletores de impostos. O povo já não aguentava mais. A vida era uma completa miséria. Mas havia uma família que vivia nas montanhas da Judeia. Eram só dois membros, marido e mulher. Não tinham filhos. Ele chamava-se Zacarias, ela Elizabeth. Os dois eram descendentes de Arão, irmão de Moisés. Então Zacarias, sendo dessa linhagem, era sacerdote e se dirigia a Jerusalém duas vezes por ano, quando lhe chegava seu turno de oficiar no templo. Os dois, diz Lucas, eram justos diante de Deus. Porém, pairava uma tristeza na vida daquele casal. Não tinha filhos. Elizabeth era estéril e os dois já eram idosos. Por isso, não tinham nenhuma possibilidade de que o Messias nascesse dentre seus descendentes. Isto, para qualquer judeu, era motivo de dor. Eles sofriam em silêncio. Eles tinham orado muitas vezes, muitas, clamando para que Deus lhes dera um filho. E um dia, enquanto Zacarias realizava seu trabalho no templo, um anjo do Senhor se lhe apareceu. Zacarias jamais tinha visto um anjo e se encheu de temor. Zacarias, não temas, lhe disse o anjo, pois Deus tem escutado a tua oração e atenderá a tua súplica. Você terá um filho e ele será grande, um grande homem. Jamais tomará vinho nem sidra e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Fará que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor. Ele irá diante do Messias com o Espírito e o poder de Elias para preparar um povo disposto a receber o Senhor. Aí Zacarias perguntou, e como estarei certo de que isto será verdade? Já sou ancião, idoso, a minha esposa também é de idade avançada, como é que nós poderemos ter um filho? Aí o anjo respondeu, eu sou Gabriel e estou cumprindo as ordens de Deus. Não falo por minha própria autoridade, nem prometo nada por mim mesmo. Aquele que tudo pode, o Todo-Poderoso, me enviou para falar com você e dar-lhe as boas novas. Mas como você não crê, então para evitar que com as suas palavras você continue expressando a sua incredulidade e consiga levar os outros também para a triste experiência dos incrédulos, vai ficar mudo, até que tudo isto se cumpra. Foi assim como veio ao mundo João o Batista, primo de Jesus. Ele veio com a missão especial de preparar o caminho para Jesus. E o fez, mesmo que no cumprimento da sua missão, foi decapitado por Herodes. Agora vejamos o relato da vinda do Messias. Aconteceu desse jeito. 6 meses depois de Elizabeth ficar grávida, o anjo Gabriel, por ordem de Deus, foi para Nazaré. Tinha que visitar a uma jovem virgem solteira, já comprometida para casar-se com um homem chamado José, descendente de Davi. A jovem chamava-se Maria. O anjo apareceu e disse: Salve, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Ela, ouvindo essa palavra, turbou-se. Não tema, seguiu dizendo o anjo, porque você tem achado graça diante de Deus. Você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho. Chamará o seu nome Jesus, que significa o Senhor é a salvação. Ele será um grande homem e o chamarão Filho do Altíssimo. Além disso, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará sobre o povo de Jacó para sempre. Sabe que Maria estava profundamente impressionada. A descrição que ela ouviu do anjo coincidia em tudo com o que ela sabia sobre o Messias. Só o Messias poderia ser o Filho do Altíssimo. Só ele poderia receber o trono de Davi. Maria percebeu de que o anjo lhe estava anunciando o cumprimento da promessa aguardada por todo Israel durante séculos. E como será isto? Perguntou. Maria não duvidou, não hesitou, não intentou mudar nada. Por que tentar ajudar a Deus se ele tudo faz bem? Não, Maria não faria o que muitos anos antes tinha feito Sara, esposa de Abraão, para ajudar a Deus na maneira como deveria cumprir a promessa do filho que Deus tinha prometido. A vida de fé, querido, é muito mais simples que as complicações ansiosas da impaciência. Que assim seja, disse Maria. Seja como Deus deseja. Só preciso que me digas como acontecerá, para fazer a minha parte, como Deus espera. Então o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O poder do Altíssimo, assim como a nuvem que cobriu o tabernáculo do deserto, controlará teu ventre, para que gere o que nenhum ventre tem gerado nunca. Não se preocupe pela sua condição de virgem e de solteira. Isto não será um processo de procriação humana. Não é procriação. Nem é criação, é presença. A divindade se fará presente entre os seres humanos usando o processo humano da gestação e nascimento. E o produto desse processo será uma pessoa humana e divina, homem e Deus. Assim sendo, continuou o anjo, o santo menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Não porque Deus o Pai o tenha gerado, como qualquer pai humano gera um filho, nem porque seu nascimento se tenha produzido por causa de um elemento divino em você, senão porque a pessoa divina se fez presente entre os seres humanos. Também a sua parenta Elizabeth vai ter um filho na sua velhice. De fato, aquela mulher chamada de estéril já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Então, Maria, tome o que está acontecendo com a sua prima como um sinal de que você também será objeto de uma ação extraordinária do poder de Deus, para que se cumpra o que acabo de lhe anunciar. Sabe que Maria respondeu dizendo: Aqui está a tua serva, Senhor, que seja feita comigo como tu tens dito. E com isso estava tudo claro e concluído. Para que acrescentar mais nada? Lucas termina esta parte da história com uma frase breve e eloquente. E o anjo se foi. Maria ficou disposta a obedecer a ordem do Senhor. A missão estava cumprida com êxito. Agora, meu amado, este estudo termina com o nascimento de Jesus, numa humilde manjedoura. Sabe, as coisas com Deus são aparentemente simples, singelas, sem muita aparência. Quem diria que daquele menino simples, nascido numa humilde manjedoura, aquele menino seria o Redentor do mundo? Quem diria? Pois assim são as coisas no reino de Deus. Assim sendo, nunca tire a importância das coisas simples. E, por favor, não se subestime a si mesmo se não for reconhecido pelos homens. Deus tem um plano para você. E isso é o que importa. Esse plano, com toda certeza, vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Oh, querido, o nascimento de Jesus foi desapercebido pelos grandes e poderosos. Melhor dizendo, eles não somente o ignoraram, porém o rejeitaram. No entanto, gente simples percebeu a notícia de Deus por meio do anjo. Gente simples, como os pastores que no campo cuidavam das suas ovelhas. No fim das contas, ele era o verdadeiro pastor dos seres humanos que estava fazendo-se presente no cenário da história humana. Para terminar este relato do nascimento de Jesus, Lucas registra o que aconteceu no templo quando Jesus tinha apenas 8 dias de nascido e foi levado pelos seus pais para ser apresentado no templo. Lá estava o sacerdote Simeão, um ancião que tinha esperado ao Messias com ansiedade e, de repente, ao vê-lo entrar no templo como um menino, o reconheceu e diz duas verdades sobre a salvação. A primeira está registrada em Lucas 2:34. Diz, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este menino está destinado a fazer cair e levantar muita gente em Israel. Ele será também um sinal de Deus que muitos rejeitarão. Ah, querido, com Cristo não há meio termo. Ou você o aceita e ele te levanta, ou você o rejeita e você cai. É você quem decide. Agora, o segundo conceito que com relação à salvação que expressou Simeão está no verso 35. Para que os pensamentos das pessoas sejam conhecidos. Para você, porém, todas estas coisas serão como espada a atravessar-lhe a própria alma. Esta é uma profecia referente ao preço da salvação. A espada simboliza a morte. Oh, querido, a salvação para nós é de graça, porém Jesus apagou com a sua morte. Não rejeite, por favor, a salvação só porque você não paga. Alguém já pagou, alguém sofreu, alguém morreu. E nós, seres humanos, jamais teremos palavras para agradecer a Deus por tudo isso. Que Deus te abençoe.